mulher, o rabecão trouxera. Correr em pleno baile a frágil colombina. E no egrégio salão de culto à medicina, o professor leciona em voz veemente e austera. Rapazes, contemplai, errameira e menina, tombou ébria no vício, e com certeza era devassa meretriz, mistura de anjo e fera, flor de lama e prazer, Vênus e Messalina. Em seguida, cortar, rompe as sedas sem custo, desnuda-lhe solene alva pele do busto, afasta indiferente as flores de rendilha. No entanto, ao descobrir-lhe a face triste e bela, o mestre cambaleia e chora junto dela. Encontrara na morta a sua própria filha.